sila na cidade, mi casei na serra, com a minha Mariana moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela, disse adeus Mariana que eu já vou embora. Eita mulher miserável, é mulher que briga com qualquer homem, amigo. É gaúcha de verdade de quatro costados, só usa chapéu grande de bombacha espora. E eu que estava vendo caso complicado, disse adeus Mariana que eu já vou embora. Se eu adivinho Mariana, nunca na vida que se casava comigo. Eita mulher marvada! Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama, selou o meu tordilho e saiu canto afora. E eu fiquei danado e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou embora. Mas eu sei que Mariana é assim, mas nunca que eu me casava com ela. Agora aguenta, bobaião. Ela não disse nada, mas ficou cismando se era desta vez que eu daria o fora. Segurou o açoiteiro e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana que eu não vou embora. Eu não quero dizer que a Mariana me batesse, mas quase, quase. Também se ela batesse, ninguém tinha nada com isso. Quem tava apoiando era eu mesmo. E ela de zangada foi quebrando tudo, pegou a minha roupa, jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou-me embora.